presidente da Câmara, meu amigo Israel, tamo junto, irmão. Presidente da Cavogara, Capringô, tamo junto, hein? Portal do Arrocha. Passo de Ranulfo, é nóis. DJ Valmix. O erro cometido mais que uma vez é uma decisão. Desculpa, não tem como eu te dar tua vez o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar. Alô, meu parceiro Ramon. Alô, Tária, tamo junto. Meu irmão Luana, beijão. Na sua frente, mas sou eu por pensar. E consigo. Porque assim, ó, vem. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasa pra rua. Mas as pernas são suas. Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasa pra rua. Mas as pernas são suas. Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca. É só terminar. Antes de extrair, era só terminar, eu deixava sair. Logo, Toninha, tamo junto, parceira, não aí, ué. Grupo Salegre, nós. Abre grosso, tamo junto, não. Prefeito, peito, Paulinha, não. Aquele bar. Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Não tava lá na sua mente. Foi pensar e conseguir. E assim, ó. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasa pra rua. Mas as pernas é sua. Você sempre inocentemente que nem sempre, sempre erra como nunca. Obrigado, gente, pelo carinho.